dia eu tava caminhando na cidade quando veio um cara me falar que tudo que eu tinha não era o bastante, que eu precisava mudar. Aí eu disse, esse cara é doido, afinal de contas nem me conhecia. Deve ser de alguma seita querendo me ensinar algum tipo de magia. Foi quando ele disse que Jesus morreu na cruz porque eu sou pecador. E que para me salvar eu precisava conhecer o seu amor. Sabe o que, que eu disse? Sai dessa cara, eu não quero mais te ouvir. E esse papo de Jesus e de salvação é pra boi dormir. Sai dessa cara, eu não quero mais te ouvir. E esse papo de Jesus e de salvação é pra boi dormir. Levei um susto, eu olhei pra cima e vi um vulto. O cara olhou pra mim e o diabo disse assim: eu não sou tão ruim. Você é meu e vem comigo. Eu disse, sai dessa cara, vê se para com isso. Morri de medo e fugi. Segui em frente quando eu vi aquele tal de crente. Ele se virou, ele me olhou e disse que Jesus meus pecados perdoou. Nesse dia, então eu mudei. Agora Jesus Cristo é o meu único rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. Às vezes tem gente que vem pra Jesus assim, achando que ele é só remédio, sacou? Pra fazer a vida ficar bem facinho de viver. De nada, meu irmão, é que a história fica pra remédio mesmo. Quando a gente tem o poder de Deus e de ter uma esperança real, aí é que começa a verdadeira luta. É, pode crer. O pecado é que não para de me atormentar, mas com o poder de Deus meu coração resistirá. O diabo é astuto e não para um minuto de me tentar, em parceria com o mundo. Mas agora eu mudei, agora eu sou cristão e tenho amor de Deus saindo pelo ladrão. Se você quer se salvar, vê se vem pra cá e aceita Jesus dentro do teu coração. Jesus